Ele mesmo, hein? Cleitinho Paz, a mídia de São Martim, brabo demais. Eita! Ah, papo do reino. É o barca na batida, ninguém diria. O bonde já tá formado, aqui na tabatinga, nem a espada, nem as bruxas escapa de leva. Dias que correr. Vai tomar brutal, toma vagabunda, piroca de marginal. Tem um canto, tem um uísque, tem um popa pra cheirar. Aproveita teu momento e não para de sentar. Mas entra no banheiro, que cara gostoso do jeito legal. Nossa filha da puta, pirocada de marginal. Mas entra no banheiro, que cara gostoso do jeito legal. Nossa filha da puta, pirocada de marginal. Do cubo pra me pirocada de marginal. Mas entra no banheiro, que cara gostoso do jeito legal. Nossa filha da puta, pirocada de marginal. Cleitinho Paz, a mídia de São Martim. Toma banho direito, toma banho direito. Toma banho direito. Do jeitinho que eles gostam. Eles me excitam. Ela é safada, quer bagulho doido. Ligando pra mim dizendo que vai estar gostoso. Safado, bandido, gostoso, cachorro. 2021, vem me tacar de novo. 2021. Vem me tacar gostoso. Tô lá no passado, já taquei esse ano, eu tá pedindo. Tá carente, leite quente, vem babando. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Cleitinho Pães, a mídia de São Martim. Ela é safada, quer bagulho doido. Ligando pra mim dizendo que vai ficar gostoso. Safado, bandido, gostoso, cachorro. 2021, vem me tacar de novo. 2021, vem me tacar gostoso. Tô lendo mais onde eu já taquei esse ano, tá pedindo. Tá carente, leite quente, é babado. Tô lendo mais onde eu já taquei esse ano, tá pedindo. Tá carente, leite quente, é babado. E acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite.

quem diria? Mina da favela, maloqueira nata, princesa da noite, rainha da cavalgada. Os caras viajam e nega fica recalcada. Olha, olha, olha a cara da malvada. Os caras viajam e nega fica recalcada. Olha a cara da malvada. Sabe, sabe, na quebrada me apelidaram malvada. Porque nós senta, sente e esculacha. Porque nós senta, sente e esculacha. Cavalgada, bom cara, bom cara, bom cara de debochada. Cavalgada, no bolso senta, bom cara, cavalgada. Bom cara, bom cara de debochada. Cavalgada, cavalgada, cavalgada. Da noite, rainha da cavalgada. Os caras viajam e nega fica recalcada. Olha, olha, olha a cara da malvada. Os caras viajam e nega fica recalcada. Olha a cara da malvada. Sabe, sabe, na quebrada me apelidaram malvada. Porque nós senta, sente e esculacha. Porque nós senta, sente e esculacha. Cavalgada, bom cara, bom cara, bom cara de debochada. Cavalgada, tu senta, bom cara. Leitinho Paz, a mídia de São Martim. Novamente, se alinhado isso aqui, o Rio da Favela. Não dá pra ser nome. Acho que não fala mais nada do que a galera já quarto pegando fogo, homenagem com a danada. Pressão na safada, capé peca dela escala. A danada representa sentando em cima do pau. Gemendo no meu ouvido, é coisa fora do normal. O Getafe que tá tocando hoje, ele pode pegar em cheio. Então vai novinha, cê tá congelada, sudadinha. Então bota você por pau, vai capô, cê tá fritadinha. Então senta você por pau, vai capô, cê tá fritadinha. Dá uma escaladinha, dá uma escaladinha. Vai capô, senta você por pau, vai capô, cê tá fritadinha. Dá uma escaladinha. Dá uma escaladinha. Vai com você, tá você por mal. Vem cá, você tá pintadinha. Aqui, aqui, absurdo, eu vou te parar. Aqui, aqui, absurdo. Fogo, homenagem com a danada. A pressão na safada, capé pega dela escala. A danada representa sentando em cima do pau. Gemendo no meu ouvido, é coisa fora do normal. O Zedabri tá tocando, hoje ele pode pegar em cheio. Então vai novinha, cê tá congelada, sudadinha. Então bota você por pau, vai capô, cê tá fritadinha. Então senta você por pau, vem capô, cê tá fritadinha. Dá uma escaladinha, dá uma escaladinha. Vai capô, senta você por pau, vai capô, cê tá fritadinha. Dá uma escaladinha, dá uma escaladinha. Vai capô, senta você por pau, vem capô, cê tá fritadinha. Aqui, aqui, absurdo, eu vou te parar. Aqui, aqui, absurdo. Aí vamos ser fofo.

Chamando pelo fogo, nem pensei jogar de calça. Fui sessão de Kama Sutra, tava na cara e no rabo. Ela, ela faz cara de santa, na verdade vale nada. Quando ela fica de quatro, pede nada pra ficar na queda. Tem que ouvir o que ela pede, quatro parede com a porta fechada. Tem que ouvir o que ela pede, quatro parede com a porta fechada. Chamando pelo fogo, nem pensei jogar de calça. Fui sessão de Kama Sutra, tava na cara e no rabo. Ela, ela faz cara de santa, na verdade vale nada. Quando ela fica de quatro, pede nada pra ficar na queda. Tem que ouvir o que ela pede, quatro parede com a porta fechada. Tem que ouvir o que ela pede, quatro parede com a porta fechada. Piroca da piroca.